trombeta soar. Ouvirão a trombeta soar. Quando aquela trombeta soar, quando o som da trombeta soar, pode ser hoje a volta do rei. Pode ser hoje a volta do rei. Pode ser hoje a volta do rei. Benditos de meu Pai.